Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades com as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. Aqui e além por esse mundo fora, muitos escreveram e ainda escrevem verdadeiras palavras de ouro. Na Antena Web, todas as sextas-feiras, pelas 18h40, trazemos-lhe um pouco dessa extraordinária literatura. Com Luís Gaspar, Palavras de Ouro. Todas as sextas-feiras, às 18h40, aqui, na sua Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe Romantismo no Ar. Romantismo no Ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Boa noite, caro ouvinte. Seja bem-vindo à primeira emissão de Histórias da Eurovisão. É o programa na Antena Web que vai retratar aqui todo um percurso de 55 anos, até agora, do Festival Internacional da Canção da Eurovisão. Eu digo da canção, pois existem outros festivais. Por exemplo, o Festival Eurovisão da Dança. Mas o que vamos falar aqui, porque como é rádio não é possível transmitirmos imagem, vamos fixar-nos no Festival da Canção da Eurovisão. Vou primeiro falar-lhe um pouco o que consiste este festival. Consiste em juntar toda uma série de países que faz parte de uma união, a European Broadcasting Union. Se todos os países que pertencem à European Broadcasting Union podem participar, e se o festival se chama Eurovisão, deduz-se que só países da Europa que estejam ligados à EBU, diminutivo ou sigla pela qual é conhecida, pois é um nome que induz em erro. Pois é possível que países como Israel, Arménia, Líbano ou até mesmo Marrocos e Tunísia possam participar no Festival da Eurovisão, pois estes também estão associados, por força da história, à European Broadcasting Union. Alguns desses países, inclusive, já participaram. Por exemplo, o caso de Marrocos na década de 80 e a Arménia no ano de 2006. Tem vindo a participar. Israel é, sem dúvida, a participação mais assídua, tendo inclusive já ganho 2-3 festivais da Eurovisão. Mas vamos começar pelo princípio, Mas é pelo princípio que as coisas se começam. O que hoje lhe vou trazer são músicas dos 6 países que inauguraram este Festival Internacional da Música. Não. Não vou poder trazer-lhe os 12 temas que compuseram o festival, mas vou trazer-lhe uma música de cada país. Digo isto porque o dos 6 países que abriram as portas para a Eurovisão, na primeira edição, caso único inclusive, os países participantes puderam levar 2 músicas. Pois bem, vamos à primeira metade desse festival do ano de 1956, realizado na Suíça, onde, aliás, tem vindo a acontecer muita coisa. Não é capital da Europa, como, por exemplo, é Bruxelas, na Bélgica. Não é um centro de... Não é um centro mercantil, como é, por exemplo, a Inglaterra. Nem tem uma influência política gigantesca, como França ou Holanda. Mas o que é certo é que é na Suíça que se realizam os maiores eventos. Pois, então, só faria sentido que fosse na Suíça que se estreasse este Festival da Eurovisão, corria o ano de 1956. Die Wolgas van Holland foi o tema que abriu a primeira emissão do Festival da Eurovisão. E como o próprio nome indica, quem iniciou foi precisamente a Holanda. Seguiu-se depois a Suíça com Das Alte Karussell, o velho carrossel, e seguiu-se depois a Bélgica, Monsieur le Noyer de la Seine. Foram as 3 primeiras músicas que abriram o Festival da Eurovisão, na altura de 12 que concorreram, e como disse, pela primeira e única vez em que um país, ou cada um dos países participantes, podia levar 2 temas, e não apenas um, como se sucede desde 1957. Vamos então ouvir estes 3 primeiros temas que abriram o Festival da Eurovisão na Suíça, em 1956. De merel, de lijster en de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, als in Holland, mevrouw. Is geen wonder, want nergens is het gras zo voldoor. Zijn de meisjes zo lief? Zijn de meisjes zo trouw, en daarom zijn de vogels hier allemaal. Zo muzikaal, zo muzikaal, zo muzikaal. De hele wereld door heb ik vogels voor het zingen. In het zuiden, in het westen, in het noorden. In vele verre landen heb ik vogels voor hem zingen. Zij zingen kleine liedjes zonder woorden. De Franse vogels zingen tudelulu. Japanse vogels zingen tudelulu. Chinese vogels zingen tudelulu. Maar de vogels zingen nergens zo gelukkig en blij als in Holland in het voorjaar in de wei. De vogels van Holland zijn zo muzikaal, ze leren in hun prille jeugd al dieren. De meren, de lijsten en de nachtegaal, om zo de lente in Holland goed te kunnen vieren. Het is geen wonder, want nergens zijn de plassen zo blauw als in Holland, meneer, hier als een Hollander vrouw. Het is geen wonder, want nergens is het gras zo verdor. Zijn de meisjes zo lief, zijn de meisjes zo trouw? En daarom zijn de vogels hier allemaal zo muzikaal, zo muzikaal, zo musical. Antena Web, sintoniza-te. Das alte Orgelspiel, das piepst wie eine Maus. Und manchmal wird es ihm zu viel, dann setzt es einfach aus. Das alte Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Großen, sie ziehen und stoßen, und so geht es im Kreise herum. Die Pferdchen, die traben und ziehen an den Wagen, und die Orgel, die wird wieder jung. Ein komischer Gesell, dieses alte Karussell. Von unten bis oben ist alles verschoben, doch im Kreis geht es doch noch herum. Karussell, das geht nicht mehr so schnell. Die Pferdchen und die Wagen, die wollen nicht von der Stelle. Das alte Ouvrez-moi les portes de l'eau. Je suis fatigué de n'avoir pour ciel que les ponts rouillés de plus tôt, et cieux les noyés de la Seine. J'ai tant regardé les bateaux que d'Aubervilliers jusqu'à Cours-la-Reine. Je porte Paris sur mon dos. La fille que j'aimais ne m'a jamais aimé. Les copains que j'avais m'ont tous abandonné. Je fais le tour du monde pour trouver le printemps, mais comme la terre est ronde, ça peut durer longtemps. Messieurs, les loyers de la Seine, ouvrez-moi les portes de l'eau. Je suis fatigué de voir à la dégaine des enfants trahis de plus tôt. Messieurs, les noyés de la Seine, Paris me doit bien un berceau. Je m'endormirai sans amour ni haine entre ses bras de sable et Holanda, Suíça, Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo e Itália. Foram os 7 países que participaram na primeira edição do Festival Eurovisão em 1956 e que se realizou na Suíça, precisamente. Há pouco disse-lhe que eram 12, mas não, foram 14 músicas. E não porque eram 6, mas sim 7 os países participantes. Aliás, pude agora perceber pelas contas. Há pouco, por falha minha, esqueci-me de um país, a Itália, o 7º participante. Vamos agora ouvir, nos próximos minutos, Les Temps Perdus, a participação da França, Ne crois pas, a participação do Luxemburgo, e também Aprite le finestre, a participação da Itália. Recordo que estamos a focar-nos apenas nas primeiras interpretações. As segundas iremos um dia destes, mais tarde, lá iremos resgatar essas preciosidades do ano de 1956. Para já, são então estes os 3 temas que agora lhe apresento: Les Temps Perdus, participação de França, Ne crois pas, do Luxemburgo, e Aprite le finestre, de Itália. Chante ta chanson à mon cœur éperdu noir. Je pleure celui que j'aime. Verse dans le soir mon rêve et mes sanglots verts. Sans moi l'espoir de le revoir bientôt. Porte-toi car j'attends toujours. Vienne le temps du bonheur. Qui t'attend roule dans tes eaux toute la vie du printemps. Moi, toujours j'attends ton retour. Les heures s'enfuient lentement dans la nuit, chacune d'elles monotone sonne. Et j'attends le jour, imaginant toujours que tu me rendras ton amour. Un jour Marion, chante pour mon bonheur, chante ta chanson si légère à mon cœur, chante aussi pour celui que j'aime. Berce dans le soir nos étreintes d'amour vert, sans moi l'espoir de le garder toujours, chante, j'oublie le temps perdu. Sonne, mais sonne, précieux, l'heure d'amour qui nous retient enlacés. Coule le ruisseau vers la mer qui t'attend, roule dans tes eaux toute la vie du printemps. Moi, toujours j'attends ton retour. Si on te dit que t'as une belle gueule, y'a pas de quoi t'en vanter. Et au lieu de faire le bégueule, tu ferais mieux d'en profiter. Ne crois pas que toute ta vie, on t'aimera pour tes beaux yeux. Car si ta gueule fait envie, c'est que t'es jeune et rien de mieux. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Tu seras comme tout le monde, avec le teint des catis, le bidon en mappemonde et toutes les dents desserties. Quand tu auras le crâne bien lisse, le geste mal assuré et le regard en coulisse, t'ira te faire réparer. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Tu crois malin à vouloir jouer les insondables, les intouchables, du début jusqu'à la cinglingue. C'est pas sérieux, les Hermès, Adonis, les Hercules qui déambulent sans songer qu'un jour ils seront vieux. Te dis que t'as une belle gueule, y'a pas de quoi t'en vanter. Et au lieu de faire le bégueule, tu ferais mieux d'en profiter. Ne crois pas que toute ta vie, on t'aimera pour tes beaux yeux. Car si ta gueule fait envie, c'est que t'es jeune et rien de mieux. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas que ta jeunesse durera. Bello viene ad annunciar, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior, aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate sarà domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al nuovo sole, sul davanzale un piccolo usignolo, dalla lite nere, le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo, e contro i venti ha cominciato a picchiettare, il suo più bel messaggio vuol portare. È primavera, aprite le finestre ai nuovi sogni. sogni, alle speranze, alle illusioni. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna ha già fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la la. Aprite le finestre al primo amore. Terminamos esta primeira emissão do Histórias da Eurovisão com a primeira vencedora do Festival Eurovisão. Foi a canção alemã Große Glücke, que traduzido para português quer dizer boa sorte. Pois bem, foi mesmo isso que aconteceu, tanta foi a boa sorte, também o mérito, que fez com que a Alemanha vencesse o primeiro festival da Eurovisão. Para um país dividido a meio e a sair de uma destrutiva e mortífera Segunda Guerra Mundial, podia ser pouco representativa a vitória, mas era melhor do que nada. Em 1956, a Alemanha tentava reaproximar-se da Europa. Tinha muitos inimigos, mas ninguém a rejeitou. Em 1956, a Alemanha vencia com Große Glücke a primeira edição do Festival Internacional da Canção da Eurovisão. Vamos ficar com esse tema. Da minha parte, é tudo por hoje. Um grande abraço e até para a semana. Es gibt einen Hafen, da fährt kaum ein Schiff. Und wenn eines fährt, so in unbestimmte Fernen. Und es kommt, wenn es ankommt, von sehr weit schon her. Und einer steigt aus und der kommt übers Meer mit gläserner Fracht von den Sternen. Und man baute am Quai der Vergangenheit einen Saal mit Blick auf das Meer und mit Wänden aus Träumen gegen die Wirklichkeit. Denn die liebte man nicht sehr. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute. Ach, die Armen, armen Leute. Und sie blickten aufs Meer und sie sahen auch das Schiff, gerade als es abfuhr in unbestimmte Fernen. Und sie jagten auf Träumen hinter ihm her und sahen ihn nicht, wie er kam übers Meer mit gläserner Fracht von den Sternen. Und er ging am Quai der Vergangenheit vorbei und die im Saal, die ließ er einfach stehen. Ging geradeaus in die Wirklichkeit und da hat man ihn lächeln sehen. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen und vergessen, es ist ja noch heute. Die armen, armen Leute. Und es fuhren am Morgen die Fischer hinaus. Und es glühte der Himmel bis in unbestimmte Fernen. Und da kam er gegangen, und ihre Netze waren leer. Doch da holt er für sie die Sonne aus dem Meer und trug sie empor zu den Sternen. Und sie glänzte weit durch die Wirklichkeit und es tanzten die Boote im Licht. Nur im Saal, am Quai der Vergangenheit, da sah man die Sonne nicht. Im Wartesaal zum großen Glück, da warten viele, viele Leute. Die warten seit gestern auf das Glück von morgen und leben mit Wünschen von übermorgen. Und vergessen, es ist ja noch heute. Tja, die armen Leute, die armen Leute.